Felizmente, nós, a nível de banda filarmónica, não tivemos feridos muito, muito graves, pelo contrário, foram feridos ligeiros. Eu é que fui um bocadinho mais atingido, e isto é muito fácil de explicar. Nós fazemos sempre nas intervenções que fazemos, nas várias festas que fazemos durante o ano, a banda, fazemos sempre a missa cantada em todas as freguesias. A banda estava toda dentro da capela, na missa, e como é hábito em todas as aldeias e vilas onde vamos, nós guardamos sempre o instrumental. Neste caso tínhamos feito uma arruada, começou às 9 da manhã e depois fizemos ali o terreno até à missa e deixámos os instrumentos no cureto, em Gondolim, lá do recinto de festas, que é um cureto exatamente no recinto da capela, e estavam os instrumentos todos da nossa banda, como os chapéus e os manés dos rapazes, e estava, como eu referi, estavam todos dentro da capela na missa. E eu, por autorrecriação, como sabe, o nosso instrumental é vasto, nós estávamos lá cerca de 40 elementos, como era um dia de semana não levámos a banda toda, que nós somos 60. E foi, ainda foram afetados muitos instrumentos? Os instrumentos foram parcialmente todos, praticamente todos afetados, uns mais, outros menos. Haverá necessidade de comprar alguns novos para substituir. Exatamente. Fizeram contas aos prejuízos? Já temos contas dos prejuízos, temos uma estimativa do prejuízo global, só para ter uma ideia, no instrumental e no material de apoio, como umas cadernetas, como as estantes, como várias, tal como digo, material de apoio, anda na ordem de 60 mil euros o prejuízo. E não há qualquer espécie de seguro que vocês tivessem acionado para vos salvaguardar em situações deste género, ou não há seguros para filarmónicas? Não, há. O que é que acontece? Nós aqui agora fizemos uma reclamação aos seguros, neste caso da Irmandade da Gondolim, e a empresa de pirotecnia, que era uma empresa credenciada de Cantanhede, que é a Piro Cantanhede. Portanto, agora já foi feita hoje uma primeira peritagem por uma das companhias, amanhã, terça-feira, teremos outra companhia a fazer a peritagem dos instrumentos. Como deve compreender, estão todos na nossa sede, inutilizados. De qualquer forma, vocês querem acelerar este processo, daí partirem para a organização deste jantar? Exatamente. A organização do jantar é uma primeira iniciativa, passadas duas semanas praticamente. Isto porquê? Porque, como deve compreender, nosso instrumento, a nossa atividade fica seriamente comprometida, não é? Então estão a promover este jantar solidário, estão a contar também com a generosidade das pessoas, sim, sim. Ainda que este território nos últimos tempos tanto tenha precisado da solidariedade de todos. É muito verdade o que a senhora está a dizer. Olha, eu pessoalmente sou testemunha disso, quando entraram nos hospitais e tive necessidade de ir à unidade de queimados, que eu tive a mão e a cara queimada, felizmente não é nada mais muito grave. Uma das reações de uma das enfermeiras e uma média que me assistiu disse, pá, bolas, foi em julho os fogos de Pedrógão e em outubro os fogos que foram aqui na zona da Oliveira Hospital, estava Arganil, o que nós sabemos. Depois disso ainda houve aquela situação daquela explosão ali em Tondela, onde estava naquela associação, onde estavam a jogar a cartas, lembro-me. Exatamente, disso, sim, exatamente. E agora, em Pena Cova, pá, isto tem sido uma coisa horrível, não sei o que é que está aqui a passar aqui na nossa zona, mas pronto. Esta Filarmónica Pátria Nova de Coja, é uma instituição de referência em todo o município de Arganil e na região. Quantos anos é que conta esta associação? Chegar a este ano, vamos fazer uma data muito bonita, são 150 anos. Tá? 150 anos de atividade ininterrupta, sempre em atividade. E nós estávamos e estamos, e vamos continuar a estar focados numas comemorações com alguma dignidade, fazemos todos os anos, o aniversário é dia 1 de novembro, todos os anos, e este ano íamos reforçar o protocolo das comemorações dos 150 anos, porque a data acho que merece esse destaque, como é óbvio, não é? Mas pronto, é como lhe digo, bem, vamos tentar pôr a normalidade, pôr a banda a funcionar e, claro, as comemorações irão surgir naturalmente.